Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Scorpion Sound Prime System Yeah.

صوتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا شفا شفا شفا يا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا تاني بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا Novo Scorpion Sound Pro. Novo Scorpion Sound Prime. DJ Jobson, lutando toda a região do Salgado pra balançar geral. Olha que eu trouxe aqui pra gente almoçar, não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Chibé, chibé, chibé, chibé. É uma escura. Canta minha autarquia. Uma mano arriba, tomando tequila, uma mano arriba. DJ Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. É, pica! É, Fabinho Colares. DJ Aglição das Produções. Agora o mais alto padrão de tecnologia está no ar. Está no ar. Novo Scorpion Sound Prime. O venenoso do Pará. DJ Andrew Jobson. Praia é a onda do momento. Gilson os lanches, o melhor lanche de Belém. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou eu superei. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou eu superei. Sound Prime. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, o que som é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. Look som é look som e faz você mexer. E mexe, é o look som hi-fi que

say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swear I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. Scorpion Sound. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? I'm addicted to you. Dali, meu pai. Agora o mais alto padrão de tecnologia está no ar. Está no ar. Novo Scorpion Sound Prime. O V

Prime. Me apaixonei por causa